sanguinário. Trilhar no caminho estreito é louco o cenário. Dificuldade, mó luta, sem dar mole, avançando no itinerário, valorizando o sangue derramado no calvário. Sinal de fidelidade não é ser milionário. Deus abençoa o justo e repreende o mercenário. Riqueza desse mundo pra Deus nada vale. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Bens materiais não salva e nunca salvou. Me diz qual foi o preço que Jesus pagou. O jovem rico do jeito que estava por Jesus não andou. Salomão, rei rico, sábio, ensinou. Vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade, loucura, religiões, incredulidade. E assim o homem se afasta da verdade. Uma busca incessante por glória e fama. Muitos estão se afundando na tristeza, na lama. Ganância, blasfêmia, palavra insana. A lei é cada um por si, todos pela grana. Mundo capitalista, a cada dia o ser humano é mais egoísta. Aonde quase todo mundo quer um lugar de destaque. Não importa se o próximo vai tomar um baque. O importante é preencher o ego, avançar. Profissionais na arte de caluniar. Diante de tudo isso preferi não me misturar. Olhei, parei, imaginei, vou dar um tempo, vou parar de rimar. Tipo assim, nesse bagulho de rap vou pôr um fim. O coração, a mente humana, a máquina, muita coisa ruim. Fico pensando, se eu desistir no peão, o que irão dizer de mim? Eu alertei que era só bobo de palha, esse tal de clube. Manda o seu DJ, vai vendo. Eu falei, né, que atrás da Bíblia ele tava se escondendo. Rapper, solteiro na igreja, mó veneno. Sem apoio, outros pratos, ficou pequeno. Sai voado, vai orar, tiozão. Cê nem sabe o que tá dizendo. Pra sua tristeza, tô irmão sobrevivendo na igreja do mundão. Pelo certo, tô correndo. Se eu seguisse a homens, com certeza estaria perecendo. Mas olho pra Jesus e pela sua palavra vou vivendo. As tribulações e calúnias que vem acontecendo fortalecem minhas rimas e os meus versos. Sua inveja e suas mentiras é a razão do meu sucesso. Pode jogar pedradas, Deus tá no comando, guiando a minha caminhada. Eu sei que a glória dessa terra é nada. Se errei, não pago de cego. Como todo homem, sou falho, não nego que sou. Tudo que tenho pro Criador entrego. Os meus sonhos, minha vida, minhas conquistas. Com coragem, temor e fé, tô na pista. Sem dar boi pro Zé Polvinho, olho pra palavra e prossigo no caminho. Focalizando a terra que mana leite e mel. No meio da guerra eu creio, Deus é fiel. E ele não vai me deixar na mão. Não é em vão que pra ele entreguei meu coração. No peão tô ligado, não estou só. Fico zincado, mas sei que Deus é maior. E aquele que diante dele quer pagar de grandão é reduzido ao pó. Meu irmão, diante dele pra ser grande seja o menor. Se liga, nego, humildade é sinal de sabedoria. Com temor, lealdade na moral, segue a sua correria. Guarda o coração, trava a língua, abre os olhos, vigia. Religião mata, Jesus salva, mas o que tá na agonia? O evangelho é a palavra que alivia. O mestre ensinou que devemos viver em harmonia, compreendendo que todo ser humano falha. Se você não pode ajudar, então não atrapalha. Operando Deus, será que existe fogo de palha?